dia acontece a mesma história comigo. Fecho os olhos, não sei entender o que sinto. A lembrança de alguém vem molhar meu sorriso. Solidão não me deixa mudar de caminho. A paixão sem razão é pior que espinho no corpo, na alma de quem tá sozinho, sem rumo, perdido pela cidade. Se eu pudesse calar esse meu sentimento, matar esse amor machucando aqui dentro, no fundo do peito, de tanta saudade. Se eu pudesse escolher, deixaria pra sempre seu amor em meu peito eternamente. Procurei e não vejo nenhuma saída, já que me apaixonei, me devolva a vida. Paixão sem razão é pior que espinho, corpo na alma de quem tá sozinho, sem rumo, perdido pela cidade. Se eu pudesse calar esse meu sentimento, matar esse amor machucando aqui dentro, no fundo do peito, de tanta saudade. Se eu pudesse escolher, deixaria pra sempre seu amor em meu peito eternamente. Procurei e não vejo nenhuma saída, já que me apaixonei, me devolva a vida. Já que me apaixonei, me devolva a vida.